Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Liga, mano, agora é DJ Preto Boy de Irituia. Não só você que é o meu amor, volte por favor, venha depressa, meu bem, vem matar essa dor. Ter você comigo, eu só queria você junto de mim. Viver sozinho eu sei que não consigo. Eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, tem sido tão ruim. Eu só queria ter você comigo, eu só queria você junto de mim. Viver sozinho eu sei que não consigo. Eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, tem sido tão ruim. Então só você que é o meu amor, só você, só você.

sessão das seis.